Bom dia, obrigado, Telvão. Tá. Controle, bom dia, Web 5808. Contato radar 360, sai da árvore. 360 na árvore, 5808. Para o táxi, está 3171 com 224-0355, alterna com. Então, 3171, táxi a Índia, ponte para dono 02895, negar no 014. Marca 980, call cadence, clear Aman arrival, descent flight level 050. Marca 980, fly direct stop, Tango Oscar, Kilo Echo. Tango Oscar, Kilo Echo. Fly direct stop, America 980. Romeu Whisky, Bravo Whisky, identifica a chegada Bonf, desça até o 0620. Whisky, Bravo Whisky, prossiga. Oi, Salvador, bom dia, Otam, 3171, no próximo ponto 10. 3171, bom dia, autorizada, linha de decolar, vento 120 graus, 10 nós, ajuste no 014. A linha decola no 014, tá, 3171. Web 5808, chama Recife 1288, alternado 1260. 1288, 1260, Web 5808, Matheus. Descent 3000 feet, on 8104. Então, 3153, desapara 2000 pés, ajustando a 014, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, LS. Prossiga. 3171, decolado aos 21, controle, 1208. 08. O vento predominante 120 com 10 adões. Então, 3171, no contato radar, 320, seta da El. Positivo, da El. Está presente direto da posição, da El? Autorizado, Leda. Leda, graças. Chame o solo, 1219. 219. Salvador, Bondil, TAN 3517, Santa Juliana. TAN 3517, Brasília, autorizado, nível 380, VP Zulu no 7. Recola a pista no 0, curva direita, saída arbor, eleva, controle 120, décima 8, aciona 5427. 380, Brasília autorizada, Brasil 1 no 7, 10, direita, Arbol, Elefa, 208 e 5427. Correto, é quanto push 35 no 7. Vai passar, tá no 04. Para autorização, Recife nível 390, para Sexto Betão Martins Juliette. No 642, Recife 390, decola a pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5424, confirmando via Upper Whisky 58. Gente, autorizado 390 para Recife, decolou da pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 208, transponder 5424, Upper Whisky 58. Central 1642. Solo Xanair 6211 na próxima 07 aqui para puxa acionamento. 6211, autorizado, pushback, Xanair, portanto. Libre, chamará para táxi, Xanair 6211. Salvador, bom dia, voo 1607, informação Juliette. Voo 1607, Juliette. Copiado. Guarulhos 360, autorizado, via peso 1-0, decola, pista 1-0, curva direita, saída Tael, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5426. 360, para amplitude 1-0, decola da 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge, controle 128, transporte 5426. Correto, reposta busca, 1-0-7. Repassará. 0 graus, 109, 1015 agora de ajuste, tempo autorizado. Atrasado, 1015. Solo, Salvador, gol 904 para pushback para metropolitana 9. 980, fly direct Duna and descend 2000 feet on H1015. Prossiga. Tem extensa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, guardando para mudança de plano. Tem 4 mil no 0 no 5, então 3171, chama Recife 1251. Recife 1251, 3171, bom dia. Controle isso para Luiz. Prossiga. Bravo Whisky, Bravo Whisky, plano modificado 0927, desça para 1.500 pés, o ajuste 1.015 na prova da rotatória. Sim, 1.500, 1.0 no 5, toda rotatória, Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, reduza para 1.709. 1.709, Whisky Bravo Whisky. Rocka 980, clear final, report established on localizer. Call established on Rocka 980. 153228, direita 219. 329, direita. Salvador, bom dia, 3153, tirou. 3153, táxi Alfa, porta de da Juliette. Comando, Juliette. Salve, Salvador, gol 804, pronto para o táxi com 174 a bordo, autonomia de 3 horas e 43 minutos, alterna com. 904, táxi Índia, seguindo o Avianca. Bom, espero dar no 02895, que legal, no 05. Via Índia, atrás da Avianca, no ponto de era 118, 95804. Fala Xanair 6211 para o táxi, 119 a bordo, 350, alterna com. Xanair 6211, táxi a Índia, ponto de espera da 02, 895, que é legal, 0015. Índia, ponto de era 295, 1015. Tecnólogo 17, 15, está com informação direto, autorização Brasília. 1715 Brasília, 360, autorizada, Pedro 17. Cola pista no zero, curva direita, saída a bordo, eleva. Controle 120.8, aciona 5432. 0360 na Pedro 17, curva direita, segunda 10, Arbor Eleva, 208, controle 5432, comunicação número gol 17, 15. Correto, então 3153, mantém posição de Estados Unidos, aguarda. Companhia libera a entrada do Chilete, prossegue portão 612. Na escuta, prossiga. Na posição 71360, solicitação da Torre Salvador. Sente. Pela esquerda. Sim, 360 pela esquerda, escravo isque. Torre Salvador, bom dia, passarelo 9809, Brasileiro. Passarelo 9809, identifica a chegada a bomba e reporte de descida. Ok, identificando, vou reportar para a descida na bomba. Mac 982, establish 1-2. Mac 980, complete final, call tower 118.95. 118.95, 9-8-9. Chama a torre, 118.95, bom pouso. 1.500, 118.95, obrigado por seu nome. Torre Salvador, bom dia mais uma vez, só para Romeu 8 para ver. American 980, check Lendria. It's on its way. Puxanero 6211, 4-0, pronto. Whisky Bravo Whisky, continue na final da 17, aposte 3 milhas. Sim, vai apostar. American 980, cliente Langer, 1-0, 1-0 degrees, 08 knots, altitude 1-0, 1-5. Good Lamb 1-0, American 980, gear is down. Ok. É 211, visual com 757 na final. Firmo. Pode passar esse tráfego que pousa ali e mantém. Tráfego ali, pousar ali e mantém, né? 211. Whisky, Bravo Whisky, reporte baixado e o passo final da 17, ajuste 10, 17. Correção 10, 15. Então, Whisky vai reportar 10, 15. Salvador, eu passarei do 9809 para a descida. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, passarei do 9809. 4 mil no 0 no 5, 09, passarei. Passarei do 9809, confirme a proa? Está mantendo a proa agora 219, está voando proa de ponte. Salvador, gol no 897. informação aqui de Juliette. 297 com fins 360, vento sul no meio. Decola pistola no zero, curva direita, saída da aula da bridge. Controle 120.8, aciona 5434. Zero autorizado, com fins a Perzulu no meia. Decola no zero, curva direita, da aula da bridge. 5434, transpondendo 208, controle 1897. Correto, porta push por 897. Portará. Boa noite, 04, após o Oxanel, e mantém para aguardar 3 minutos alinhados devido ao perfil de saída. Whisky Bravo Whisky, tem pouso autorizado na 17, 120 graus, 10 nós, ajuste no 015. Pouso autorizado no 7, passou e travou no 015, isso para Whisky. Can I need zero, could you expect the gating? Skip gate 11, American 98. Okay, just like that you expect your taxi to be gate there and away. Goodbye, American 98. Expedite your taxi. Piso no 1, 120 graus, 109, ajuste no 015, autorizado a decolagem. Zero call ground, 1-1, decimal 9-0. On Alpha, we're just checking in the gate. American 90, through taxi Alpha, Juliet, gate 1-1. Alpha, Juliet, gate 1-1, American livre. No 1, decolado aos 39, controle 120, décima 8. Pois é, obrigado, até a volta. Oxanel 6211, contato radar 360, saída da El. Saída da El, 629. Vamos estar em Salvador esse fim de semana? No sábado que vem vamos estar aqui em Salvador ou vamos estar fora? Ah, beleza. Se o Chuaço, o controlador, estivesse por aí, ele ia chamar para ir lá confraternizar com o pessoal. Bravo, Mike C Bravo. Você autorizaria o 6211 voar Leda? Controle 6211. Prossiga. Poderia voar Leda? Voando da Elda presente, autorizado Leda. Leda, 6211. Autorizada a decolagem, 1109. Isso, decolagem 1-0-8-0-4. Soledo 9809, solicita a direita 15 graus para evitar formações aqui descendo para 4000. Confirmar para o outro? Ponte 230. Então pela direita, confere? Pela direita, confere. Gente, o passarinho do 9809 após desvio voa pelô. Após desvio pelô, talvez de lado. Arcana, retiro, maintain position before taxi, Juliet. Ok, sir, hold position before Juliet, American 980. O número 07, puxa, confirma, totalmente pronto. Totalmente. Tá livre, puxa, aponta pronto, táxi, com o número 07. Deputado, táxi, 607. Salve Salvador, voo no 642 para o táxi 180, a bordo, autonomia 3 horas e 16 minutos, alterna natal. Voo no 642, autorizado o táxi, Índia, ponte para a dona 0, torre 1895, que negar no 0 no 5. Gente, autorizado o táxi via Índia, ponte para a 10, 2585. Salve Salvador, 3554, autorização. 5514, Aracaju, nível 190, autorizado, decola a pista no zero, curva esquerda, sai da Puga, direção Caju, controle 120.8, aciona 5441. Autorizado, Aracaju, 190, decola a curva esquerda, controle Puga, direção Caju, controle 120.8, transporte 441, para o 3544. Procedimento correto, reporte push 5514. Salve Salvador, voo no 7, no 5, no 2, para posicionamento. Voo no 7, no 5, autorizado, pushback, acionar, reporta. Vai apertar para o táxi, no 7, no 5. Oi, Salvador, bom dia, voo. No 642, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-2-9. Autorizado a decolar 1-0, voo no 642. Passarela do 9809, 2000 pés, ajuste 1015, está livre LS, reporta estabilizado. Positivo 2015, vai reportar estabilizado em LS 9809. Confirma o solo. 3890, pushback em funcionamento. 3890 agora.